Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Está começando mais uma edição do programa Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Elca Macedo. E eu sou Fernanda Cruz. Bom dia a você que está na sintonia da Faixa Mulher, aqui na 101.5. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água. E a gente se pergunta, qual o sentido dessa celebração? Para além daquilo que a gente aprende na escola, sobre a distribuição da água no planeta, sobre o bom uso. E o uso dessa água que é bem finito, né? Desse recurso que é bem finito. E aí vai. Pois é, Elka. Mas a água é um elemento que está no nosso dia a dia, para além daquele banho gostoso, ainda mais nesse momento de calor que a gente está vivendo agora, da lavagem de roupa. Tem água até nos alimentos que a gente come, nas plantações das agricultoras. Sem água, nada disso existiria, sabia? Então, tem uma pergunta que eu vou jogar que eu acho que é até surreal, mas tu já imaginou vida sem água, Fernanda? Pois é, difícil imaginar a vida sem água. Por isso hoje a gente quer te convidar para um bate-papo sobre direito humano à água, abastecimento e mercantilização desse recurso. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. É muita conversa, mas fiquem ligados! O Vozes do Campo e da Cidade acabou de começar. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, o território brasileiro contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Mas a distribuição é extremamente desigual. Para se ter uma ideia, a região norte tem 6% da população e 70% da água doce, enquanto aqui no nordeste a gente tem apenas 3% da água doce e 29% da população do país vive aqui nessa região. Se a gente for pensar nesses dados, a conta realmente não fecha, Fernanda. Mas quem nos ajuda a falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a problemática da água, é a coordenadora da Articulação Semiárido do Brasileiro aqui pelo estado de Pernambuco, Graciete Santos. Ela também é coordenadora de uma ONG feminista que tem sede aqui em Recife, que é a Casa da Mulher do Nordeste. Seja muito bem-vinda, Graciete, é muito legal contar com você aqui. Bom dia para vocês, é super um prazer, muito feliz de estar aqui num espaço tão importante de uma rádio pública e, sobretudo, de um programa que tem um recorte das mulheres do campo e da cidade. Bom dia, muito feliz pelo convite. A Casa da Mulher do Nordeste trabalha em territórios urbanos e rurais. Nesse contexto, Graciete, conta pra gente como o tema da água toca a vida das mulheres e como é que vocês trabalham essa temática no dia a dia. Eu acho que a água, né, o tema da água, eu acho que ele é fundamental, porque ele está no centro da existência humana. E se a gente for pensar e fazer esse cruzamento junto com as mulheres, então aí é que a gente vê a centralidade da importância do papel das mulheres na vida, né? Na reprodução da vida, na existência humana. E quando eu falo existência humana, eu estou falando de todos os seres, né? Das pessoas, dos animais, da natureza. Então acho que a água, ele provoca uma discussão para a gente pensar de como vivemos, né? Que tipo de produção é essa, que economia a gente está falando, que projeto político, que relações sociais entre homens e mulheres, né? Então, assim, eu acho que é um tema importante, acho que vocês acertaram, né, de trazer isso e nessa centralidade de pensar as mulheres na sua diversidade. Porque eu acho que esse é o grande desafio dessa convergência, né? Acho que a agenda da Marcha das Margaridas já nos provoca isso. Mulheres do campo, da cidade, das águas e das florestas. Então, também é uma outra questão para a gente pensar, né? Quando a gente fala nisso, a gente está falando dessas diferentes realidades de mulheres, dos diferentes biomas, das diferentes realidades sociais, econômicas e ambientais, né? Então, eu acho que a água está na centralidade da vida, porque sem água não vai existir, né, o meio ambiente, não vai existir as pessoas. Mas falar da água também, a gente vai falar da política, né? Porque a água, a nossa defesa enquanto asa, articulação do semiárido, e outras redes de fóruns e espaços, né, de movimentos sociais, a gente compreende a água como direito humano. Mas a gente sabe que a água hoje é um recurso disputado, né? As grandes empresas, as grandes corporações entendem, né, a água como mercadoria. Então, acho que falando nisso, a gente vai se deparar com questões, né, de disputas mesmo nos territórios, de violências nos territórios, né, onde as questões centrais para esse modelo capitalista, né, esse modelo do agro, negócio, do hidronegócio, né, ele visa outros valores, né, que é o lucro, que é a exploração, que é a concentração de terras. Então, assim, eu acho que é importante que a gente perceba que a água também nos traz esse debate. E a gente vai vendo o quanto isso acaba impactando no cotidiano, né? Nessas disputas territoriais, a gente vê hoje uma destruição, né? Seja numa realidade que a gente vai aqui para o estado, para o sertão, né? Por exemplo, na questão da exploração da lenha ou do polo gesseiro, né? Ou se a gente vai para outras regiões do Brasil, né? Como a questão da mineração que a gente está vendo aí, né? Tudo isso que está acontecendo, que são, na verdade, não são acidentes, né? A gente vê que é um processo já anunciado por conta dessa visão de exploração, né? Não só dos recursos humanos, porque a água é um recurso finito, né? Essa é uma questão. Então, acho que assim, pensar nisso, a gente vai chegar aqui e vai puxar várias dimensões disso, né? O impacto ambiental nisso é muito grande. O que a gente vê? Por conta dessa, digamos, da apropriação e da exploração dos territórios, a gente vê também o desmatamento, né? O assoreamento das matas ciliares, então a diminuição das águas, a gente vê o uso abusivo de agrotóxico, né, que polui as águas, e isso interfere diretamente na produção dos alimentos e na vida das pessoas. Então, falar de água está cada vez mais difícil, porque a realidade hoje no Brasil é que nossas fontes hídricas estão sendo vendidas. Além disso, tem os desastres ambientais. O caso de Mariana é um deles, Brumadinho, que foi bem recente, né? Muitas vítimas. E, enfim, ainda tem conflitos por água em territórios que acho que não são muito conhecidos aqui pelo pessoal da região metropolitana, mas teve um conflito em Correntina, na Bahia, que teve todo esse viés da água, né? As famílias agricultoras querendo acessar um rio e na contramão de uma empresa do agronegócio. Então, são muitos os casos no nosso país em que a água virou realmente mercadoria. Pois é, isso sem contar, Elka, que nesse caso de Correntina, você não está falando só da disputa pela água, mas a água acaba também trazendo essa disputa pela terra, né? As terras normalmente que o agronegócio busca e toma dos agricultores são terras que normalmente têm bastante água, tem uma oferta hídrica importante para aquela produção, que se diz produção de alimentos, mas que no fundo a gente sabe não é, né? Toda essa água que o agronegócio usa é simplesmente exportada através dos alimentos. Essa a gente pensa uma disputa bem difícil, né? Porque é a população contra o império do agronegócio, das multinacionais. E aí vou jogar essa perguntinha básica para a Graciete, né? Como é, Graciete, que a gente, na contramão disso tudo, a gente consegue proteger nossos mananciais? Eu acho que a articulação do semiárido, e aí eu falo articulação do semiárido entendendo como uma articulação que envolve várias organizações, movimentos do campo, né, ONGs, pastorais, enfim, é a luta exatamente pela preservação, né, no caso da Caatinga, né, da Asa, e junto a isso a gente também, digamos assim, tem uma perspectiva a partir de uma outra lógica, né? Uma lógica de compreender que é necessário conviver, né? E não o enfrentamento, como se dizia antes, que é o combate, né? O combate à seca e tal. Então, acho que essa perspectiva que traz a articulação do semiárido de convivência, ela é um rompimento, né? Um rompimento mesmo de perspectiva política, metodológica, né? Técnica. Então, é nessa perspectiva da convivência que várias estratégias têm sido construídas, né? Por essas organizações, por esses movimentos nas regiões semiáridas do Brasil. Uma questão fundamental da convivência é exatamente o armazenamento, né? É guardar para ter nos outros momentos. No caso, armazenar a água, né? Nesse período, porque a gente sabe que a gente também vive, esse é um ciclo, né, natural. Então, a gente também vive períodos de altos índices pluviométricos, onde se chove bastante, em uma quantidade grande, e é importante que se armazene isso para os outros períodos de estiagem. Então, essa lógica, ela vai também, por exemplo, ao armazenamento das sementes, né? Ela vai para o alimento também, para os animais. Então, há uma lógica, né, do armazenamento que também muda a sua postura, né, no sentido de eu vou conviver, então eu também sou um sujeito ativo disso. Então tira aquela lógica, que é uma lógica de deixar também uma relação, inclusive de poder, de dependência, né, de dependência do carro-pipa, de dependência de lá do proprietário deixar você ter acesso ao açude, né, que está dentro, sim, da propriedade dele, né, de dependência das sementes que vem do governo. Então, me parece que essa é uma lógica fundamental, né? Muda o paradigma total. A partir dessa lógica, também foram se construindo conhecimentos a partir dessas pessoas que ali vivem nas suas realidades, né? E aí a gente tem uma diversidade de experiências, né, que não vieram do nada, vieram do saber popular, né, e que foram sendo também desenvolvidos em tecnologias de acesso à água, por exemplo, né? A ASA tem um impacto importante no campo das políticas públicas por conta de construir a partir dessas experiências locais e a gente também incidir, né, nessa gestão. Que aí eu posso dar alguns exemplos, o P1+2, o PUMC, que é o programa O Milhão de Cisternas, né, que são tecnologias de captar a água da chuva, né, para beber e para cozinhar, que eu acho que essa é uma outra questão fundamental, né, ter água para poder, uma água limpa, saudável, onde tem um impacto direto na saúde, essa é uma outra questão, né. E um outro programa também que avança, dizer assim, a gente também precisa olhar e pensar na produção. Como é que a gente fortalece, né, a agricultura familiar, que tem um impacto imenso na nossa economia, né, e na segurança alimentar. Então, o programa P1+2, que é exatamente uma tecnologia que é o de calçadão para armazenar água para a produção. E aí outras tantas, né, barreiro de trincheira, tanque de pedra e outras tantas tecnologias que foram sendo disseminadas a partir do próprio saber popular. Eu acho que as mulheres têm um papel fundamental nisso, que é muito importante a gente ressaltar, né, que a gente vive uma sociedade extremamente patriarcal, né, centrada no poder masculino, na ideia de que há uma superioridade dos homens sobre nós mulheres, né? E isso rebate não só nas relações sociais, mas ele rebate também nas relações econômicas, né, na produção de conhecimento, na ideia de que as mulheres já não são seres pensantes, que as mulheres, né, têm um raciocínio, não têm um raciocínio concreto. Então, uma série de outros preconceitos que a gente vai, essa cultura vai disseminando. E eu acho que exatamente essa nossa experiência, junto à ASA, junto a tantas outras organizações feministas que estão também nessa luta, é a gente desconstruir com essa ideia. Então, as mulheres ali, né, nos seus quintais, por exemplo, o espaço dos quintais são espaços de resistência, né, de resistência, não só da autonomia econômica das mulheres, mas resistência também no sentido de garantir as sementes crioulas, de garantir a diversidade, né, que é uma lógica importante nessa perspectiva da agroecologia. Então, acho que é muito importante a gente valorizar esse saber das mulheres, onde, por exemplo, a gente agora tem, acho que no Brasil, né, eu destacaria assim, especificamente no Nordeste, experiência de mulheres que estão, né, nessa linha do reuso da água, que é aquela água que a gente despreza, né? A água que vem da pia, né? Do sabão, que a gente chama água cinza, né? A água que vem do chuveiro, né? Da roupa. Então, aquela água, ela passa, tem diversas tecnologias. Aqui em Pernambuco, mesmo a casa tem desenvolvido junto com as mulheres, a partir de experiências com ela, de construindo, né? A gente construiu mais, sei lá, instalou mais de 70 reusos, mas é uma tecnologia barata, né? De fácil acesso para elas, e que tem hoje um objetivo de cumprir um papel de apoiar a água para o quintal, né? A gente sabe que no Rio Grande do Norte também, né, lá outra organização feminista também está desenvolvendo uma tecnologia também de reuso de água, mas aí já são com já muito parecida, inclusive, com a própria lógica da cisterna, né? A gente está pensando em fazer um intercâmbio. Eu sei também que o Centro Sabiá também e outras organizações estão. Então, são outras tecnologias que vão a partir dessa, da convivência com no seu cotidiano. Por sinal, gente, no próximo bloco a gente vai ouvir algumas experiências com reuso de água. Uma no campo e outra na cidade, que aí você pode se inspirar e quem sabe copiar aí, né? Então não sai daí, já já a gente está de volta. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.